hora da nossa morte. Amém. Eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Meus caríssimos ouvintes da Rádio Sociedade Caratinga MFM, Jesus está nos ensinando a rezar, não só pedindo graças ao Pai, mas também o louvando. Já vimos, semana passada, Jesus louvando o Pai nos momentos difíceis da sua vida. Isso parece uma contradição, mas vamos refletir por quê. Para quem é útil o louvor? Para nós ou para Deus? É para nós. Um texto da liturgia eucarística nos convida a rezar a Deus assim: não necessitais do nosso louvor, mas, através de um dom do vosso amor, nos chamais a vos dar graças. Os nossos hinos de bênçãos não aumentam a vossa grandeza, mas obtêm para nós a graça que nos salva. Ao vos louvar, nós somos salvos. A prece de louvor é útil para nós. Ela deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, quando o caminho é íngreme. Este é também o tempo do louvor, como Jesus nos ensina. Através daquela subida, daquele caminho difícil, se consegue ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Louvar é como respirar oxigênio puro. Purifica-te a alma. Faz com que olhes para longe. Não te aprisione no momento difícil e escuro das dificuldades. Há um grande ensinamento naquela oração que desde há 8 séculos nunca deixou de palpitar, a que São Francisco de Assis compôs no final da sua vida, o Cântico do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas. Não era um momento de alegria, de bem-estar na vida dele. Ele passava por muitas dificuldades. Francisco estava quase cego e sentia na sua alma o peso de uma solidão que nunca tinha sentido antes. O mundo não mudou com a sua pregação. Ainda há aqueles que se deixam dilacerar por disputas, e além disso, ele ouve aproximarem-se os passos da morte. Poderia ser o momento da desilusão, daquela extrema desilusão e a percepção do próprio fracasso. Mas naquele instante de tristeza, naquele momento de escuridão, Francisco reza. De que modo reza? Ele reza louvando. Louvado sejais, ó meu Senhor. E Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons da criação e até pela morte, que com coragem chama irmã, a irmã morte. Estes exemplos de Jesus e dos santos de louvar a Deus nos momentos difíceis, abrem-nos as portas de um caminho muito grande rumo ao Senhor e nos purificam sempre. O louvor nos purifica sempre. Os santos e as santas nos demonstram que podemos louvar sempre a Deus nos momentos bons e maus, pois Deus é o amigo fiel. Este é o fundamento do louvor. Deus é o nosso amigo fiel e o seu amor nunca falha. Ele está sempre ao nosso lado. Ele nos espera sempre. Nos momentos difíceis e escuros de nossa vida, encontremos a coragem de sempre dizer-lhe: Bendito sois vós, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Louvemos o Senhor, isso nos fará bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Monsenhor Raul. Me conta aí, que horas... Max Nassa, eu trabalho na Fazenda Primavera, que fica ali antes de Piedade um pouquinho, a Fazenda do Medeiros, e nós, quando fez aquele barulho, nós olhamos rapidinho, e o que a reportagem na televisão está passando é que o pessoal vizinho ali não perceberam o que nós percebemos, que a aeronave teve problema ainda no ar. Ela deu aquela explosão e... Aí tem a montanha, nós não vimos o final, mas a gente tinha certeza que estava acabando de cair o avião. Aí liguei para o 192, que foi o SAMU, a mulher atendeu, falou que ia dar sequência lá, e quando eu consegui falar com bombeiros, e foi logo em seguida, 3 horas e 18 minutos foi minha ligação. Uhum. E é triste notícia, né? E, enfim, eu continuei trabalhando, agora que eu cheguei em casa vendo essa reportagem, e o pessoal não tem ninguém está tendo certeza ainda, mas nós conseguimos perceber lá e vimos que a aeronave teve problema ainda no ar. Ainda no ar. E isso, vocês visualizaram a aeronave? Visualizamos, ela desgovernada e quando fez o barulhão, aí ela foi 3 horas e 18 minutos. 3 e 18, e na Fazenda Trindade, próxima a Piedade. Não, Fazenda Primavera, Fazenda Primavera, próxima a Piedade. Isso. Então, vocês só não viram mais porque tem um morro adiante. Isso, tem um morro adiante. Eu estava trabalhando alto, nós tomei as medidas lá, né, de ligar. Uhum. E continuei o trabalho até... Aí quando eu vim depois já tinha muita gente, muito carro parado, eu vim para casa. Aí vendo a reportagem agora na televisão, resolvi colocar no ar para essa informação aí mais precisa, porque o aeronave teve problema ainda no ar, entendeu? Tá, e eu vou passar esse contato seu pro pessoal de Belo Horizonte, que estão querendo saber, tá? Beleza. Agora, ô Serginho, me fala uma coisa, e para todos que nos acompanham agora, você estava em que local? Eu trabalho na Fazenda Primavera, uhum, próximo à Piedade, Fazenda de São Antônio Medeiros, uhum, e quando fez o barulho, tava eu mais 10 pessoas, mais ou menos, tomando café, e todo mundo debaixo da árvore conversando. Quando fez aquele barulhão que nós olhamos, já foi rapidinho, mas nós conseguimos ver a aeronave. E o importante é isso, pra gente saber, e a triste notícia, mas que a aeronave teve problema ainda no ar. Agora, ela não teria esbarrado em rede elétrica, teria? Não, ainda estava bastante alta antes, quando deu o problema, bastante, não estava baixinho ainda não. Uhum. Tá bem. Muito obrigado por você falar com a gente aqui, Serginho. De nada, um abraço. Um abraço. Sérgio Araújo, ele é sobrinho do Geraldo Araújo, que trabalhou com a gente aqui no rádio também, e estava na Fazenda Primavera. Eu estava trabalhando na Fazenda Primavera, próximo à Piedade, mais 10 pessoas, no horário que a gente estava tomando café debaixo de uma árvore, um lugar bastante alto, com uma visão muito boa. Uhum. E eu vendo a reportagem agora na televisão, os vizinhos ali não perceberam para falar com a reportagem, coisa que nós vimos. A aeronave uhum. teve problema ainda no alto. Eram 3 horas e 15 minutos. Aí eu liguei para o 192, caiu no SAMU, e liguei para o bombeiro seguido, liguei para minha irmã para avisar mais coisas, mais socorro que pudesse aqui na região, e a aeronave ainda teve problema ainda no alto, fez um estrondo e deu aquele barulho de fumaça, aquela coisa toda. Uhum. Então tá bom, Sérgio Araújo trazendo essa notícia aí sobre a morte da cantora Marília Mendonça na cidade de Caratinga. Deixa eu tentar falar com mais vizinhos aqui. Eu estou fazendo contato aqui, o Sebastião. Deixa eu ver aqui, o Sebastião. Deixa eu ir no outro telefone aqui. Alô, quem fala? Oi, alô. Oi, Marcos Inácio. Boa tarde, Marcos. Geraldo Arcanjo, de Bom Jesus do Galho, falando com Marcos Inácio. É, Marcos, a gente fica um pouco assim, triste desse fato acontecer, porque a gente não quer que aconteça com ninguém, nem da família, ninguém que aconteça, mas... uma coisa que aconteceu, a gente fica chocado aqui, muitos aqui já estão sabendo desse fato que aconteceu, que uhum. através da rádio veio que você divulga pra gente, e a Rádio Cidade também está divulgando também quase toda hora uhum. esse fato triste e lamentável que aconteceu aí na região aí de Caratinga. Rádio é para isso, é para informar, é para atualizar. É para prestar serviço à comunidade, Geraldo Arcanjo. Muito obrigado, tá, amigo? Eu dedico uma ótima tarde para você, embora que a gente fique um pouco triste, mas fazer o quê? Amanhã eu converso com você mais. Dedico que todos aqui fiquem com Deus. Depois a gente fala mais. Obrigado, Geraldo Arcanjo. Tchau. Um abraço, tchau. Geraldo Arcanjo, de Bom Jesus do Galho, tá emocionado, viu? A pessoa é uma cantora, né? Eu até brincava que todo lado que eu vou. Essa beleza de artista que é a cantora caratinguense, aliás, a cantora Marília Mendonça. Eu falando que é caratinguense por causa da morte que aconteceu lá na cachoeira, na Serra da Piedade. Marcos Inácio está ao vivo aqui no programa, 3329-0105. Pode ligar para você falar comigo aqui. Algum morador da região lá de Piedade? Eu estou tentando fazer contato aqui, mas é tão difícil, né? Este número de telefone não existe, tá falando aqui comigo. Vamos lá, a JR Pneus faz caster e cambagem, alinhamento de carreta, cavalo, truque, bitruque, lá no pátio do posto Itaúna. Caratinga não tinha isso não, tá, gente? Não tinha. JR Pneus já inaugurou e tá atendendo toda a região. JR Pneus, preparada para atender você. 6h20 agora em Caratinga, 6h20, notícia triste com... No Pit Stop Caratinga, a cerveja é estupidamente gelada e com o menor preço da região. Skol, Brahma e Antártica 300ml, R$1,99. É isto mesmo, R$1,99. Ligue 33 99846-2908 e peça a sua cerveja que rapidinho entregamos. Trabalhamos com litrão, gelo, carvão e refri. Pit Stop Caratinga, tudo para o seu evento você encontra aqui. Pit Stop, Avenida João Caetano do Nascimento, número 1200, anexo ao posto HG, na saída de Caratinga. Gasolina de qualidade e procedência é no posto Laíra, garantindo muito mais desempenho e quilometragem ao seu veículo. No posto Laíra, além de abastecer, você ainda faz a troca de óleo, verifica a água e calibra os pneus. Tudo para você seguir tranquilo. Posto Laíra, aceita todos os cartões de crédito. Posto Laíra, te atender é um prazer. Rua Capitão Paiva, número 226, bairro Esperança, Caratinga. Olá, aqui Botini. Atenção, você de Caratinga e região. Eu, Botini, trago uma novidade incrível. incrível! Qual é, Botini? A SEMA Material Elétrico agora está na BR-116, próximo à Delegacia de Caratinga. Corre pra aproveitar! O maior estoque, o maior estacionamento, o maior showroom e os menores preços. Eu quero comprar, Botini! Então ligue agora no Televendas da SEMA, 3329-5000 e compre, compre, compre! Grande leilão Guinchocar. No dia 8 de novembro é somente motos conservadas a partir das 9:30 da manhã. Já no dia 9 de novembro, também às 9:30 da manhã, será somente carros conservados. E a partir do meio-dia, carros e motos sucatas. E atenção para os arrematantes de sucata. O pátio ficará aberto no dia 9 de novembro, na parte da manhã, para visitação. Grande leilão Guinchocar. Bairro Zacarias, margens da BR-116, próximo ao trevo de Piedade de Caratinga. Mais informações, 3321-8161 ou 99913-3322. 94 FM. Met é a marca especialista para os seus cabelos, com tratamentos específicos para cada tipo de fio. Aproveite até 40% de desconto em todas as linhas. Compre agora em uma loja, com revendedor. Seja qual for o seu cabelo, tem um Met para você. Met é o Boticário. Promoção válida até o dia 28 de novembro de 2021 ou enquanto durar o estoque. Consulte condições nos canais de venda participantes. Em Caratinga, na Avenida Olegário Maciel e na Rua Raul Soares, tem também o Boticário na cidade de Inhapim. Seu carro vai ficar zero. Chegou em Caratinga Auto Tintas Manhuaçu, uma loja completa e especializada em materiais para lanternagem e pintura. Tudo para brilhantar o seu carro. Tudo em latarias, para-choques, funilaria e pintura. Na Auto Tintas tem laboratório próprio e fabricada tinta personalizada com profissionais experientes na área de acertos em tonalidades, lixas, primer e vernizes. Auto Tintas, filial Caratinga, Avenida Presidente Tancredo Neves, 855, bairro Esplanada. WhatsApp 99922-1921. Auto Tintas Manhuaçu. 970 AM. O melhor cuidado para seu veículo você só encontra na Puro Brilho. Lavagem a vapor, estética e embelezamento Detail. Lavagem rotativa completa a vapor. Lavagem de motor a vapor. Preparação de veículo para venda. Higienização de bancos a vapor. Polimento técnico. Buscamos e entregamos seu veículo. 99998-5830. Rua Radialista Milton Macedo, em frente ao residencial Sistec. Puro Brilho. A líder em embelezamento automotivo em Caratinga e região. O Vander ficou na cola dos fabricantes para conseguir e conseguiu! Preço mais baixo ainda no Esquenta Black Vander Móveis. Guarda-roupas Verona, 6 portas, 100% MDF, de 899 por 699. Cabeceira Verona, 100% MDF, de 339 por 199. Esquenta Black Vander Móveis. Enquanto durar o estoque. 94 FM. Apaixonada por você. 6:25 em Caratinga, 6:25. De seu produtor em bimotor que caiu, tá, gente? É, estava acompanhado do produtor Henrique Bahia quando seu avião sofreu uma queda agora à tarde em Piedade de Caratinga, que deixou todos os passageiros mortos. O profissional que trabalhava também com o Cristiano Araújo. Compartilhou. E a informação foi confirmada a quem pela assessoria de imprensa da cantora. No registro do Instagram, Henrique brinca: para onde você está indo? Marília respondeu: para Minas, né, meu amigo? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Essa notícia, né? Tá... Você tá indo? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa e carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala. Beleza. Tá? Vamos. Olha lá, ela tá indo para Minas com a mala. Marília Mendonça, que triste, né? Que triste. Deixa eu tentar aqui, olha, o Sérgio Araújo. Eu estava trabalhando na Fazenda Primavera, próximo à Piedade, mais 10 pessoas no horário que a gente estava tomando café debaixo de uma árvore, em um lugar bastante alto, com uma visão muito boa. E eu vendo a reportagem agora na televisão, os vizinhos ali não perceberam para falar com a reportagem, coisa que nós vimos. A aeronave teve problema ainda no alto, eram 3 horas e 15 minutos. Aí eu liguei para o 192, caiu no SAMU. E liguei para o bombeiro seguido, liguei para minha irmã para avisar mais coisas, mais socorro que pudesse aqui na região. E a aeronave ainda teve problema ainda no alto. Fez um estrondo e deu aquele barulho de fumaça, aquela coisa toda. E acabou. E aí a explosão foi um pouco para baixo, na Serra da Piedade, na Cachoeira. Esse avião não pegou fogo, talvez por causa da água do local também, né? Vamos acompanhando atentamente. Eu vou tentar falar com o Sebastião. Ele está lá na região do Laje, o telefone dele está chamando. Ô, Sebastião, atende seu telefone aí. Ele está perto lá do local. Deixa eu tentar ver se eu consigo falar com ele aqui, tá? Sebastião, cadê você? Atende o telefone aí, Sebastião. Meus amigos, aqui tem a Way Soluções Profissionais. Você se capacitando para o mercado de trabalho, 3321-5820. E o estágio é feito apoiado em empresas. E você já pode, de repente, ficar na própria empresa. O EI tem a Marilene, tem a Samai, a Denise e o Alisson, né, Alisson? O EI Solução Profissional, sua hora é agora. Aproveite para você melhorar a sua vida, ficar de bem de vida. O Alisson está sempre aqui no programa falando sobre o curso intensivo da virada de ano. Ah, eu quero melhorar, né, Alisson? Aquela pessoa que está trabalhando, estudando, vai ter oportunidade agora no final do ano e quer fazer um curso intensivo, é indicado essa pessoa fazer em um tempo muito rápido? Nós vamos orientar que sim, com uma cautela. Você precisa ter um tempo que você possa dedicar a essa aula e extra aula você ter um momento para estudar, fazer as atividades. Isso não irá comprometer o seu aprendizado. Pelo contrário, você vai trabalhar dentro do tempo que você tem disponível e sim, sem comprometer as suas férias de forma total, é uma indicação boa. Fazer o curso de forma intensiva, mas com essa precaução de ter um momento de estudo é indicado. Ok, muito obrigado ao Alisson por falar comigo aqui no nosso programa. Deixa eu agora dar o Way na Benedito Valadares, número 9, região central de Caratinga. Jornal Folha de São Paulo publica aqui: morre em Minas a cantora Marília Mendonça, estava acompanhada de seu produtor. Ela caiu em um bimotor, aliás, o bimotor caiu e ela se acidentou. Vamos agora, vou atualizar a notícia, Miguel. Você pode falar agora? Miguel Braz ao vivo. Cada um é pior que a outra, né, Miguel? Exatamente, Marcos. Infelizmente, a cantora Marília Mendonça morreu neste trágico acidente aqui na zona rural de Piedade, Caratinga. O corpo já foi removido, os corpos, né, já foram removidos da aeronave, já estão no IML, né? A nossa equipe está indo para o IML agora. Haverá uma coletiva de imprensa para falar sobre os trabalhos periciais, né, enquanto o Corpo de Bombeiros, SAMU e parte das outras equipes estão aqui no local do acidente. A Marília Mendonça faria um show hoje à noite, no Parque de Exposições em Caratinga, né? E infelizmente essa tragédia que abalou todo o Brasil. O Miguel Braz, tem muitos curiosos aí em volta do local do acidente? Muita gente, Marcos. Muita gente, inclusive a nossa equipe de reportagem, precisou atravessar a cachoeira, precisou atravessar, né, as pedras, para levar informação com credibilidade a informação em primeira mão para os nossos amigos da TV Sistec, da Rádio Caratinga e, né, muitas pessoas aqui, pessoas de outras cidades que vieram conferir se realmente era o avião da aeronave da cantora Marília Mendonça. Ninguém sobreviveu à queda da aeronave. Até o momento que a nossa equipe estava lá, né, que eu estou indo para o IML, mas o repórter Fábio Teodoro, com outro cinegrafista, estão no local. 3 corpos haviam sido retirados. E, ao que tudo indica, 4 pessoas ocupavam a aeronave. Tá bem. Obrigado, Miguel Braz. Bom trabalho para você aí. Nada. Ah, obrigado. Ao Miguel Braz, agora eu vou tentar chamar o Fábio Teodoro, porque ele está também no local. Fábio Teodoro, vamos trazer mais as informações. Morre aos 26 anos a cantora Marília Mendonça. Fábio Teodoro, vamos tentar falar com ele aqui agora. Já vou tentar aqui. Agora 6h32 na cidade de Caratinga, você acompanhando o microfone aberto com Marcos Inácio, oferecimento da relojaria Portes, relógios masculinos e femininos, relógio para presentes, tem na relojaria Portes cordão também, tá? Relojaria Portes tem, 3321-3350. E Aquino é o agronegócio, Pronaf Custeio, Plano Safra, 3321-7437. Aquino Consultoria, compra de maquinários, Aquino. Ô Fábio Teodoro, você pode falar com o Marco ao vivo? Pode ser? Olá, Marcos Inácio, boa noite. Diretamente do local onde, infelizmente, aconteceu o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. Uma tragédia, Marcos. Neste momento, várias equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros se encontram no local. 4 corpos já foram retirados da aeronave. Ainda resta um corpo dentro do avião. A perícia da Polícia Civil também já deslocou aqui para o local. Alguns corpos já foram levados ao Instituto Tinga. E no avião estavam, além da cantora, um produtor dela, um tio dela, o piloto e o copiloto da aeronave, Marcos. E amanhã, segundo informações obtidas pela nossa equipe, agora há pouco, a Seripa, o Seripa, um órgão ligado à Náutica, virá até o local, até o cenário do acidente, para dar início às investigações, para saber o que realmente aconteceu, a queda deste avião, desta aeronave. Marcos, aqui ao meu lado está a Artila, que trabalha aqui no condomínio onde aconteceu esse acidente aéreo. O avião, só para situar o público, caiu literalmente em uma cachoeira. E a Tila, que é uma trabalhadora aqui de onde aconteceu o acidente, ela viu o momento em que a aeronave caiu aqui. A gente vai conversar com ela. Tila, a gente está ao vivo aqui da Rádio Caratinga. Tila, você trabalhava aqui nas proximidades e ouviu um barulho aí? Isso, eu ouvi um forte, né? Aí eu olhei pra cima, assim, eu pensei, meu Deus do céu, será o que que é, né? Essa zoeira que tá acontecendo. Que eu olhei pra cima, que eu já olhei pro lado de cá, né? Aí, ele rodopiando no alto, e ela rodopiava, e do nada, e foi, já deu aquele impacto, assim, pum, né? Fez aquela zoeira muito, gente, mas é muito forte, foi muito forte a zoeira. Aí nisso, a minha colega de trabalho deu um grito também, a gente já desceu correndo, chegamos aqui, no local, vemos que nós viemos correndo e vimos que era a aeronave que estava caída. Na hora você não imaginou que pudesse? Olha, nunca que eu imaginei que era da Marília Mendonça, gente. Uma tragédia dessa acontecer logo aqui, né? E quando você soube o avião da Marília Mendonça? Eu estou chocada. Eu estou muito chocada. Uhum. E ficou um... Ficou um cheiro no ar muito, muito forte, né? Tipo assim, com coisa. Tipo, se a aeronave não tivesse caído dentro da cachoeira do jeito que tá ali, ela tinha explodido. Ela tinha explodido. Por causa do combustível dela, né? Deu aquele carbônico, né, assim, no ar, né, muito forte. Muito obrigado, Diego, pela sua participação. A gente acabou de ouvir, então, do depoimento da Sheila, que viu o momento exato em que a aeronave caiu aqui na cachoeira, Marcos. Fábio, muitos curiosos ainda no local. Então, Marcos, o acesso ao local onde o avião caiu está sendo bem restrito, viu? O acesso é apenas mesmo para o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a imprensa, certo? Então, assim, neste momento eles estão ainda fazendo o trabalho de resgate do quinto corpo, que ainda está dentro da aeronave. A Marília Mendonça, lembrando que ela faria um show hoje à noite em nossa cidade, no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Então, o avião em que ela estava, em que ela viajava, saiu do estado de Goiás, com destino a Caratinga. Então, ela já estava praticamente chegando, Marcos Inácio. Então, o avião provavelmente aí já se preparava para pousar, para que a cantora pudesse desembarcar e seguir para o hotel e descansar até o momento exato do show, Marcos. Obrigado, Fábio Teodoro. Continuo por aqui. A qualquer momento você pode voltar com a gente. Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado, obrigado. Fábio Teodoro falou comigo, ele está no local, o acesso foi limitado a poucas pessoas, curiosidade é muito grande numa hora dessa, e só atrapalha, né, gente? Só atrapalha a Marília Mendonça, uma história de vida muito bonita, né? Na música, cantava com muita facilidade, e antes de vir para Caratinga, ela e o produtor dela... Eu não vou falar de beleza feminina, não, por uma questão de... A gente, às vezes, é melhor não falar, é melhor você não falar. Concorda comigo, César? O César e o Sapão estão me ouvindo lá agora também. Mas a Marília Mendonça, muito bonita, né? Linda demais, encantando os corações. E acabou sendo vítima fatal. A TV Sistec está no local, Fábio Teodoro... Miguel... E a Maria Mendonça deixa uma menina de 1 ano e 5 meses. Meus amigos, agora... O concreto da sua obra, na laje, terreiro de café, piso, galpão, curral, tubulão, é concreto polido, é luxo, medida exata, o que é combinado é entregue. Converse direto com o dono, o nosso Ivan, 3321-7500, Concreprais. E areia sublime, areia fina, média, grossa. Eu estava trabalhando na Fazenda Primavera, próximo à Piedade, mais 10 pessoas, no horário que a gente estava tomando café debaixo de uma árvore, um lugar bastante alto, com a visão muito boa. E eu vendo a reportagem agora na televisão, os vizinhos ali não perceberam para falar com a reportagem, coisa que nós vimos. A aeronave teve problema ainda no alto, eram 3 horas e 15 minutos. Aí eu liguei para o 192, caiu no SAMU. e liguei pro bombeiro seguido, liguei pra minha irmã para avisar mais coisas, mais socorro que pudesse aqui na região, e a aeronave ainda teve problema ainda no alto, fez um estrondo e deu aquele barulho de fumaça, aquela coisa toda. Isso aí, e aí deu problema, né? Obrigado, o Serginho, falando com a gente aqui sobre esse acidente, como é que foi, né? Ele na Fazenda Primavera, ele percebeu. Banhavam naquela cachoeira, o pessoal que ia estudar para padre, né? Acho que o padre Moreira teve lá nessa época também, né? Então, a gente narrando esse fato, o Fábio Teodoro está no local, tem um corpo que está sendo resgatado pelos bombeiros, 4 mortos, dentre as 4 pessoas que morreram, a cantora Marília Mendonça, aos 26 anos de idade, morta, ela deixa uma criança de 1 ano e 5 meses. É para chorar isso, tá, gente? Sucesso, uma carreira de muito sucesso. Antônio Feliciano Teixeira, em Carangó, está nos ouvindo agora. Deixa eu ver aqui agora, o Marcos Leonardo está ao vivo aqui no programa. Nós somos da rádio Itumbiá, estado de Goiás. Alguém do jornalismo? Agora, claro, só um minutinho, eu vou atender o pessoal. Essa cerveja acabou, você vai sair chapado para comprar cerveja? Para com isso! Liga para Oliveira Terra Cerveja, excomungado! 3321-3513, WhatsApp 99249-9989, e continua manguaçando enquanto nós leva a cerveja para sua. Está precisando cuidar dos dentes e ainda não tem um local de confiança? Então você tem que conhecer a nova clínica Mais Sorriso em Caratinga, um espaço moderno com todas as especialidades odontológicas e o melhor, chegou, já vai ser atendido na hora. É isso mesmo, seu atendimento é na hora. Faça o seu implante, um clareamento, um tratamento dentário completo de canal ou prótese na Mais Sorriso aqui em Caratinga, na Praça Dom Pedro, número 108. Mais Sorriso, todo mundo trata aqui. Na hora de perfurar seu poço artesiano, a JG Poços Artesianos perfura poços industriais e residencial de 50 a 400 metros de profundidade. Perfuração, instalação e manutenção completa, regularizações, outorgas e licenças ambientais. A JG Poços Artesianos atende Caratinga e toda a região, além de outros estados. Fale com Abraão, 33999490296, em Caratinga. JG Poços Artesianos. 94 FM. Essa é a sintonia. E eu adoro. Atenção você que mora em área rural de Caratinga e toda a região. A Protege Segurança e Monitoramento, preocupada com a sua segurança e de sua família, coloca a sua disposição para fazer uma análise de risco sem custo nenhum. Ligue e peça uma visita. 3322-3960. WhatsApp 99966-3164. Trabalhamos com alarmes e câmeras capazes de identificar pessoas, até no escuro. Protege Segurança. Rua João da Silva Araújo 9, início do Morro do Escorpião, Caratinga. O Vander teve trabalho, mas foi gratificante conseguir. Ele descolou muitos descontos com os fabricantes. Agora serão repassados para os clientes. Esquenta Black Vander. Uma lindíssima poltrona Eros decorativa, valor normal R$ 699. No Esquenta Black você só paga R$ 399 à vista. Armário de aço Idade Aia de R$ 989 por R$ 799 à vista. Só no Esquenta Black Vander, enquanto durar o estoque. Venha conhecer a loja Loucas por Esmaltes. Os últimos lançamentos em esmaltes, produtos para alongamento em gel e fibra e muito mais. Não fique andando de um lado para o outro. Agora temos a maior rede especializada em unhas do Brasil aqui pertinho de você. Nossa loja está localizada na Avenida Olegário Maciel 444, loja 1, centro, aqui em Caratinga. 94 FM. O dono da Madeireira Tonel endoidou de vez e lança uma super promoção em aduelas, telhas esmaltadas e toco de eucalipto tratado com aquele precinho que cabe no seu bolso. Venha conferir e tomar aquele cafezinho com a gente. Estamos localizados na Avenida Professor Armando da Silva 2000, entrada da UNEC 2. A Madeireira Tonel tem tudo em madeira para você. Madeireira Tonel. Telefones 3321-1110 e 3321-6649. E WhatsApp 999009312. Caratinga, Madeireira Tonel. Sabia que o Cazu Família disponibiliza uma unidade para consultas ambulatoriais no centro de Caratinga? São diversas especialidades médicas disponíveis: anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, urologia. Há também os atendimentos de outras especialidades profissionais, como fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, além da central de relacionamento. A central do Cazu Família fica localizada na Avenida Moacir de Matos, 207, Centro, Caratinga. Os agendamentos das consultas são feitos através dos números 33-3322-7900, ramal 7882, ou WhatsApp 33-99114-0823, de segunda a quinta, de 8 às 18, e sexta, de 8 às 17 horas. Cuide de quem você ama, seja Cazu Família. Cazu Família, a sua saúde em primeiro lugar. 94 FM. Apaixonada por você. 6h48, tragédia com a cantora sertaneja popular, vamos falar universitária, a nossa querida Marília Mendonça. Eu tava tocando tanta Rosa Embriagada dela, daqui a pouco eu toco. E vou tocar mais um pedacinho da música. João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Essa daí, ó, pra você ver. Foi tragédia também. Vamos lá mais depressa aqui, ó. Eu guardo o negócio mais rápido. Vamos lá. Olha aí o pessoal de Tumbiara, vou atender já já, Rádio Itumbiara. Precisamos falar. Já tô passando aqui pro... É triste! Tragédia! Vou comigo, disse que vai embora só pra me fazer chorar. Tá esperando que não posso te vender, nem te obrigar a me amar. Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar. Corações não podem se amar. Se for embora, não precisa mais voltar. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu amor. Leva tudo, só não leva o meu kit solidão. Se acha que eu vou chorar, ou não. Deixa o copo, minha espinha e meu pendrive de montão. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta. Ah, tristeza! Brasil tá triste. Um acidente. Olha, meus amigos, domingo que vem vamos falar de uma coisa que vai para colocar a gente mais, pelo menos um pouco de energia de alto astral. Eu quero que você pensa: Deus sabe o que faz. Tudo o que acontece nesta vida, as tragédias, a vida é feita de milagres e tragédias. Tragédias que acontecem com as pessoas que nós amamos e acontecem com a gente também. Tragédias que tiram da nossa vida pessoas tão boas, pessoas do nosso sangue e pessoas que nós aprendemos a amar. O artista, o cantor. E acabam marcando muito a vida das pessoas. É o caso da Marília Mendonça, ela que nasceu em 1995 e morreu na data de hoje. Marília Mendonça, o encanto de mulher na nossa sociedade. Em nota divulgada à imprensa, a assessoria da cantora confirmou a morte da cantora e compositora de mais quatro pessoas no acidente agora à tarde em Caratinga. Além de Marília Mendonça, o piloto e o copiloto do avião, o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, também a Bicielli, o tio Abicielli Dias Filho, estão entre as vítimas fatais. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça. Seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicielli Silveira Dias, filho do piloto e do copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde agora à noite, né? Com certeza ela iria cantar muita música bonita, igual essa daqui que eu tenho cantado. Rosa Embriagada. De família. percebeu que o avião estava em queda, imagina o que que passou na cabeça dela, hein? Imagino, que tristeza! É, que triste, não é? Uma filha em casa de 1 ano e 5 meses, ela vim fazendo show em Caratinga. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar a... Olha só, é, as pessoas estão tristes, né? O Arthur, tá lá na região de Imbé de Minas. Pelo pesar do acontecimento em nossa região, né? Acredito eu que não sou eu e minha família, como num todo o Brasil, né? Sentindo muito percas de vidas, né? Se tratam de uma pessoa muito popular no momento e, ao mesmo tempo, outras vidas juntos, né? Que famílias, avós, é uma pena. Não, triste. Mas temos que seguir e nos prevenir de momentos agradáveis para que a vida tenha êxito, né, Marcos? E para que nós possamos sempre lembrar com alegria de pessoas que, infelizmente, passam por essas fatalidades, né? Verdade, Arthur, verdade. É lá de Piedade, aliás, está lá em Imbé de Minas. Mais um aqui agora. É triste mesmo, tá, gente? Não é fácil, não. É a Fabiana Cristina da Silva. Oi, Fabiana. Cansei das suas mentiras, mal com... Uma tragédia, uma tristeza como essa aqui, tá? O corpo da Marília Mendonça já está no IML de Caratinga. O pessoal tá acompanhando lá agora. Tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Chorando. Nossa cidade de Caratinga chora a morte da cantora Marília Mendonça e mais 4 integrantes da sua comitiva. O pessoal, um grupo veio mais cedo, veio por terra, de ônibus, e ela chegou de avião agora à tarde, né? Só que eu vou terminar o programa com a fala do Serginho, o Serginho da Fazenda Primavera, próximo à Piedade de Caratinga, dos Medeiros. Serginho, conta pra mim aí. Peraí, não, agora não vai dar mais não, tá? Agora é hora da Voz do Brasil, gente. Domingo eu volto. Fiquem com Deus, até lá. E vamos ao destaque do dia, investimentos bilionários em estrutura e inovação. Concluído o leilão da internet 5G. Além da nova tecnologia, empresas se comprometem a levar internet a escolas, rodovias, pequenas cidades e comunidades da Amazônia. Márcia Fernandes. Com o leilão concluído, as empresas começam a trabalhar para implantar a internet de quinta geração no país. Até julho do ano que vem, as capitais já devem contar com a nova tecnologia. Você também vai ouvir na Voz do Brasil? Governo reduz em 10% tarifa de importação de mais de 8 mil produtos. Remuneração para quem preserva o meio ambiente. E ações que garantem uma produção de energia limpa. Brasil apresenta ações em mais um dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26. Luciana Vasconcelos. A matriz elétrica brasileira vem, em sua maior parte, 85%, de fontes limpas e renováveis. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. O Brasil mais perto da internet que vai revolucionar as telecomunicações. Concluído o leilão para a escolha das empresas que vão operar a tecnologia 5G no país. Além de oferecer a nova tecnologia, as vencedoras do leilão se comprometem a levar internet a escolas, rodovias, pequenas cidades e comunidades da Amazônia. O leilão para a implantação da internet 5G no país terminou com uma movimentação de 47 bilhões e 200 milhões de reais. Esta sexta-feira foi reservada para o leilão dos lotes da faixa de frequência 26 GHz, que é destinada exclusivamente ao 5G. É por meio dela que deve ocorrer a transmissão de dados da economia em larga escala, como a internet das coisas e a automação industrial. O leilão permitiu a entrada de 6 novas operadoras no mercado brasileiro: Winit, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neco, Flylink e Cloud2U. Além dessas, Claro, TIM e Vivo, operadoras já conhecidas no Brasil, arremataram faixas importantes, como a de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão, com alcance nacional. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou o sucesso do leilão. Grande parte desse investimento, desse valor, será para investimentos. Os valores arrecadados nesse leilão, nós iremos converter em benfeitorias para a população. Alguns lotes não foram arrematados, mas segundo Fábio Faria, a ideia é realizar um novo leilão. Nós temos já autorizados pela Anatel, pelo TCU, alguns lotes que têm modelos de negócios que ainda não estão muito bem definidos, que podem ser comercializados em breve, quem sabe aí no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, que nós teremos ainda alguns valores que serão arrecadados para fazer mais investimentos. Com o leilão concluído, as empresas começam a trabalhar para implantar a internet de quinta geração no país. Até julho do ano que vem, as capitais já devem contar com a nova tecnologia. As demais cidades devem receber a conexão 5G até julho de 2029. As empresas vencedoras deverão também cumprir uma série de obrigações e, segundo o Abraão Balbino, presidente da comissão da licitação, mesmo com alguns lotes não arrematados, todas as obrigações de cobertura vão ser cumpridas. Todas as obrigações existentes, previamente definidas, estão assumidas por proponentes vencedores. As principais obrigações incluem a instalação de internet banda larga nas escolas de educação básica do país, levar internet a 31 mil quilômetros de rodovias, a 10 mil pequenas localidades que sequer possuem sinal de internet e também a comunidades da região amazônica. Reportagem Márcia Fernandes. O Ministério da Infraestrutura realizou hoje o leilão de novos terminais portuários da região do Nordeste. Os portos estão nos estados de Alagoas e Rio Grande do Norte e são usados para o transporte de açúcar e sal marinho. Estão previstos investimentos de mais de 220 milhões de reais nos terminais. No porto de Maceió, a previsão é movimentar 25 milhões de toneladas nos 25 anos de contrato. Já